Portal do Arrocha. Coração de pedra é pra beber e amar. Todo dia eu chego do trabalho, tão cansado, tão cansado. Abro uma cerveja e ela senta do meu lado, do meu lado. Todo dia eu chego do trabalho, tão cansado, tão cansado. Abro uma cerveja e ela senta do meu lado, do meu lado. Chegar em casa e ter alguém assim é tão bom, é tão bom. É tão bom chegar em casa e ter você pra mim, é tão bom. Sua massagem renova a energia para o dia a dia. Eu sei que existe amor, também existem brigas, mas para dar certo tem que se entender. Sua massagem me faz sentir tão me faz viver o presente que eu queria ter. Agradeço ao Pai por ter me dado você. Bora se apaixonar, isso é coração de pedra, é pra beber e amar. E ter alguém assim é tão bom, é tão bom. É tão bom chegar em casa e ter você pra mim, é tão bom. Sua massagem renova a energia para o dia a dia. Eu sei que existe amor, também existem brigas, mas para dar certo tem que se entender. Sua massagem me faz sentir tão bem, me faz viver o presente que eu queria ter. Agradeço ao Pai por ter me dado você. Sua massagem renova a energia para o dia a dia. Eu sei que existe amor, também existem brigas, mas para dar certo tem que se entender. Sua massagem me faz sentir tão bem, me faz viver o presente que eu queria ter. Agradeço ao Pai por ter me dado você. Isso é coração de pedra.